que tudo posso, mas nem tudo me convém. Não tenho te enxergado em mim. Sei que sou um membro do teu corpo santo, imagem, semelhança, eu sou tão pequeno. Mas mesmo assim tu me amas, quero te ver e viver pra ti. Viver a tua palavra, andar nos teus caminhos, ser a tua imagem, me olhar no espelho. Viver a tua palavra, andar nos teus caminhos, ser a tua imagem, me olhar no espelho. Pequeno. Mas mesmo assim tu me amas, quero te ver e viver pra ti. Viver a tua palavra, teus caminhos, ser a tua imagem, me olhar no espelho. Viver a tua palavra, andar nos teus caminhos, ser a tua imagem, me olhar no espelho e te ver. Me olhar no espelho e te ver.